Depois de 20 anos de casada, aquela mulher resolveu enfrentar o divórcio. Ela não aguentava mais o sofrimento de viver com um homem viciado em drogas. Ela preferia criar os filhos sozinha, mas com um bom exemplo. Ela tinha medo que os filhos, observando o vício do pai, acabassem enveredando pelo mesmo caminho. Por isso, ela resolveu encarar a vida sozinha. O marido até tripudiou, dizendo: quero ver você se sustentar, você é uma dona de casa, você não sabe fazer nada. E ela disse: Deus vai me ajudar, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar dos meus filhos. E o marido, zombando, foi embora, dizendo: duvido, duvido muito, e não adianta me procurar na hora que estiver passando necessidade. E foi embora. A mulher disse: eu vou procurar um emprego e vou sustentar os meus filhos com dignidade. Mas quando ela começou a procurar trabalho, em todas as entrevistas perguntavam a ela: a senhora sabe mexer com computador? A senhora sabe trabalhar com Windows? Ela: Windows? O que, que é isso? Então ela descobriu, um pouco tarde, que há 20 anos atrás, quando ela trabalhava, as empresas, os escritórios usavam até máquinas de datilografia, máquinas de escrever. Mas agora, não existiam mais máquinas de escrever. Tudo era computador. E ela não sabia nada da linguagem de computadores. Por isso não arrumava emprego. Continuou procurando, a dificuldade aumentando. Os filhos, 5 filhos, que precisavam ser alimentados, sustentados, reclamavam: mãe, o que tem hoje para almoçar? O que tem hoje para o jantar? E ela naquela dificuldade, sabendo que não podia contar com ninguém mais a não ser Deus. Tentou fazer alguns bicos, trabalhou de babá, mas que sofrimento cuidar dos filhos dos outros quando tem 5 filhos passando necessidade. Chegou um momento que aquela mulher não aguentava mais a pressão. Ela não tinha nada para dar aos filhos no jantar. E ela sabia que os 5 filhos queriam comer. Imagine você, filhos crescendo, o apetite que um adolescente tem, e ela sem dinheiro para comprar sequer um pãozinho. E mesmo que pudesse comprar um pãozinho, o que, que era um pãozinho para tantos filhos? Ela ficou desesperada. E o aluguel vencendo. Ela juntou tudo o que podia para pagar o aluguel, mas ainda faltavam R$260. Que dificuldade. Ela dizia consigo mesma: parece praga daquele ex-marido. Parece que todas as portas se fecharam para mim. Foi aí que, pensativa, completamente angustiada, pensando no que fazer, uma voz falou dentro dela: ore. Como? Ore. Orar. Será que Deus pode me arrumar comida e dinheiro? Bom, eu vou orar. Se essa voz está me mandando orar, eu vou orar. E ela entrou no quarto. Lembrou-se que no Evangelho, Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então, de joelhos ao pé da cama, aquela mulher de mais de 40 anos e 5 filhos, vivendo na maior necessidade, ela orou ao Pai de toda a prosperidade. Ela orou a Deus dizendo: meu Deus, não tenho condições de colocar comida na mesa hoje para os meus filhos, mas o Senhor pode. Não sei como, mas eu creio que o Senhor pode. Também me falta R$260 para completar o valor do aluguel. Eu não tenho como arrumar esse dinheiro. Mas o Senhor pode. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode. Então, meu Deus, cuida de mim e cuida também dos meus filhos, em nome de Jesus. E ela disse esse em nome de Jesus com muita fé sobre a palavra de Deus. Ela realmente acreditou, ela não duvidou. Quando ela voltou para a cozinha, o filho caçula já veio atrás dela dizendo: mãe, o que nós vamos comer hoje? E ela disse: Deus é que sabe. E o menino ficou esperando. Daqui a pouco chegou outro e disse: e aí, mãe, a janta já está pronta? E ela disse: já, já. Deus vai nos dar alguma coisa para comer. E todos eles na expectativa. Só que o fogão continuava com a chama apagada, a mesa com pratos vazios e não tinha comida. 30 minutos depois, batem na porta. Ela disse: filhinho, vai atender. O menino foi correndo. Quando abriu a porta, o menino disse: tio, tia, quanto tempo! A mulher olhou para a porta e viu aquele casal com várias sacolas de supermercado. Ela ficou pasma, se aproximou e, antes que pudesse dizer olá, o seu tio lhe disse: nós estávamos passando por esta rua e de repente sentimos uma vontade de fazer uma compra para vocês, e nós entramos no supermercado e viemos. A mulher ficou pensando: como é que pode? Eu não contei para eles a minha necessidade. Mas ela tinha contado para Deus, entende? Nenhum parente sabia que ela estava passando fome com os filhos. Afinal de contas, o orgulho não deixava ela falar nada. E aquele tio e tia que há mais de 2 anos ela não via, como que de repente aparece na porta da sua casa com aquele monte de sacola dizendo: sentimos vontade de fazer essa compra? A única coisa que a mulher conseguiu dizer antes de um obrigado foi: glória a Deus, amém, obrigado, meu Deus. E pegou a sacola e foi levando para dentro: entra, entra, entra. Aí ela disse para as crianças: viu, não disse que Deus é que sabe? A nossa janta está aqui. Aí aquele tio, aquela tia ficaram conversando um pouquinho. Ela convidou os dois para o jantar, eles disseram que não podiam aceitar, que estavam só de passagem. Quer dizer, eles achavam que estavam só de passagem. Deus estava controlando tudo. Então eles se despedem e vão embora. E as crianças: mãe, o que mais que tem aí dentro da sacola? Vamos ver, vamos ver. E as crianças, com aqueles olhos arregalados, viram latas de palmito, latas de sardinha, macarrão, espaguete, cesto de ovos, massa de tomate e caixa de hambúrgueres. E tinha de tudo, tanta coisa gostosa, latas de ervilha. Ah, que delícia, tanta coisa, até sobremesa. Latas de pêssego, marmelada, uma maravilha. Tinha queijo fresco, tinha salaminho, tinha de tudo. Ela foi retirando as compras e a cada coisa que retirava, ela dizia: obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo por cuidar de mim. Foi aí que ela notou no fundo de uma sacola um envelope em branco. Não tinha nada escrito. Ela abriu aquele envelope e tinha dentro dele exatamente R$ 260. Era um pouquinho. Só pode ter sido o meu tio e a minha tia que colocaram esse envelope aqui dentro. Mas como é que eles sabiam que eu precisava exatamente de R$ 260? O dinheiro que falta para pagar o aluguel. Ela contou de novo e dizia: que quantia estranha. Quando alguém ajuda outra pessoa em dinheiro, sempre dá quantia redonda. 50, 100, 150, 200, 250, mas 260 certinho. Aquilo era a resposta poderosa de Deus. A mulher, antes de qualquer outra coisa, levantou as mãos para os céus e agradeceu a Deus de todo o seu coração. O desafio que ela tinha decidido enfrentar, ela sabia que podia continuar em frente, porque ela não estava sozinha nem abandonada, mas Deus, o Pai de toda prosperidade, estava com ela. Você que está passando necessidade, enfrentando dificuldades, achando que não vai conseguir, ouça esta voz, ouça, ore. Ore. Ainda que você não saiba orar, Jesus Cristo ensinou. Não estou falando de você ficar repetindo a oração do Pai Nosso, não. Jesus Cristo disse, e você pode ler isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que você pedir. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus Cristo disse assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha só, pedir ao Pai. Toda oração começa dirigida ao Pai. Pedir diretamente ao Pai. Não para um santinho, uma santinha, um padroeiro, uma padroeira, ou uma entidade, ou um espírito, mas pedir diretamente ao Pai. Ao Pai Celestial, Jesus Cristo disse: o vosso Pai Celestial sabe tudo o que vós necessitais. Então, peça ao Pai, Ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, olha a fé aí, recebereis. Então, comece a tua oração dizendo: meu Pai querido, meu Pai amado, e aí você peça o que quiser, com fé, sem duvidar no teu coração. E depois de colocar o teu pedido, diga: meu Pai, tudo isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você tem duas garantias. Em João 14, 13, Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, você pede ao Pai e Jesus faz para que o Pai receba a glória. Jesus Cristo quer que você receba e dê glória a Deus. E depois o próprio Jesus dizendo: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O Pai também quer te conceder, quando você pede em nome de Jesus, para que você saiba que é o nome de Jesus que tem poder. Veja que coisa linda. A garantia do Filho e a garantia do Pai. O Filho dizendo: pode pedir que eu vou dar para que o Pai seja glorificado no Filho. E o próprio Pai querendo conceder o que você pede, para que você saiba que o nome que tem poder é o nome de Jesus. Por isso, se você está precisando de alguma coisa, peça agora e peça ao Pai e peça com fé em nome de Jesus e Ele te concederá.